Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 10 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 622-A de 2011 do deputado Jânio Mendes, do PDT. Ele dispõe sobre normas para a realização de concurso público por pessoas com deficiência visual. Eu recebi em meu gabinete uma comissão de deficientes visuais que não conseguiram realizar uma última prova de um concurso público do Estado do Rio de Janeiro que continha figuras e gráficos, porque em razão da sua deficiência visual não lhes permitia fazer a leitura e realização daquelas questões. Dentro dessa denúncia, nós estamos propondo que as questões sejam substituídas com questões de igual grau de dificuldade para atender aos deficientes visual. O texto fala em substituir ou ampliar gráficos e figuras relativas a questões de informática, caso o candidato que estiver prestando prova para concurso seja cego ou tenha visão parcial ou reduzida. Reportagem Ronaldo Ribeiro.